Ô Léo, trip 5317. Contato radar, subnível 380. Gente, subindo para 380. Controle o trip 5317, informa que devido a informações, fazer desvia à direita. Proa 350. Sim, 5317. Entendido? Estou ciente dos desvios. Salvador, bom dia, Gol no 606, decolou, Lucas e Par. 606, contato radar, subou 390. Ao 390, Gol no 606. Trip 5317 pode aprovar Cockpool? contamos com a sua identificação. Rio 5317, restrito 340, voo e código chama centro 12685. Recife 340, voa código, chama o centro 2085, confirma a mensagem, senhor? 2685. 2685, 353, Velocente. Bravo Fatão, contato radar, passou coral, mantenha 1-1-0, em vigilância. O 606, chama em Recife, 2685. O 606, chame Recife, 2685. 2685, confirma? Afirmativo. Gente, grato, 1606. Voo Tuna, desça 2000 pés, autorizado LS 1021. Voo Tuna 2000 com 1021, Voo Tuna 3520. Bravo Fatão, que está livre, voar posição Conde, e a condições. bom dia, gol no 8196. Bom dia, no 8196, desça para 2000 pés, ajuste no 021. 2000 ou no 022, no gol no 8196. 21 agora, no 021. Passou Duna com a pista vista, outra 3520. 3520, torre 11895.